embrasar. Hoje vou embrasar, amanhã vou embrasar. Todo mundo com a bebida, bala, laica, eu vou embrasar. Hoje vou embrasar, amanhã vou embrasar. Todo mundo com a bebida, vai, vai, vai. Desce tua bala, laica. Agora é só na hora da tal da bala laica.